Bom, nosso curso ele não tem um objetivo primordial moral. Por quê? Porque eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Isso nós todos sabemos. A questão do pecado, a gente sabe como ela funciona. Mas a gente tem essa visão de que o pecado também é uma falha no nosso ser. Nós não apenas pecamos, mas nós somos pecado. E estamos com defeito de fábrica, a gente fala assim. Então, a questão aqui é tentar identificar esses problemas. Falar, poxa, é assim. Então, eu tenho como fazer alguma coisa para tentar diminuir essa situação. E é, esse é o nosso objetivo aqui no curso. Nós também não podemos cometer um outro erro. Eu não sei se vocês fizeram isso a semana passada. Acorda no dia seguinte e tal, aí teu marido, tua esposa, fala alguma coisa, você fala, olha a Filáucia. Isso mesmo. Olha a Filáucia. Quer dizer, já apontando como uma determinação moral, de novo. Nós temos esse problema. Nós, crentes, adoramos fazer isso. Não é isso, não é isso. Esse não é o objetivo. O objetivo é uma identificação pessoal. O que eu vou dizer é o seguinte, está vendo essa pirâmide? Nós somos assim. Nós temos esse problema. Nós temos esse problema. Esses problemas. Todos nós temos, de uma maneira maior ou menor, temos. A questão é de tentar identificar onde a gente está pegando mais e tentar fazer com que essa identificação nos ajude a trabalhar para melhorar. O nosso curso, ele é, não é para quem quer um entendimento intelectual. Isso a gente faz segunda-feira, um pouquinho mais. Nem lá é tanto assim, mas já é uma coisa mais intelectualizada, você vai buscar mais referências técnicas. Aqui é uma questão de uma busca mesmo, de uma compreensão pessoal. Nada do que eu falo aqui, eu estou trazendo comprovação científica. Não, é tudo em base de observação, que para mim, muitas vezes, vale mais do que muita ciência. Mas é assim, porque é uma questão mais de busca. Tudo que eu falo, vocês olham e falam assim, vocês têm que olhar e falar, pô, será é assim mesmo? Pô, parece que é assim mesmo. Olha, pô, se os caras falavam que era assim há tanto tempo, talvez seja. E começar a observar se essas coisas não nos afetam. Quem tiver interesse apenas intelectual, talvez nem entenda. Se você começar a ficar, olha, não, isso não é assim, porque o médico diz isso, o cientista diz isso, não adianta. Não funciona, não é assim que funciona. Então, eu começo com essa pirâmide que eu terminei a aula passada, só para a gente visualizar a questão das doenças espirituais. A gente sabe que não são só essas, tá? Existem outras. Mas aí o curso foi feito com base nessas. Então nós vamos começar com uma frase, pequenininha ali, como vocês estão vendo. Frase de Máximo, o Confessor, um desses pensadores antigos. Então o que ele fala? Muito cuidado com a Filáucia, que é a mãe de todos os vícios, e que é um amor irracional pelo próprio corpo. Indubitavelmente, sem dúvida, dela, da Filáucia, nascem os três primeiros pensamentos passionais fundamentais. A gula, a avareza e a vanglória. Que nós vimos que foram as mesmas tentações que Jesus sofreu no deserto. Que tem origem, essas três, nas exigências necessárias do corpo. Por ele nascem toda a série de vícios. É preciso, portanto, ter cuidado com essa Filáucia e combatê-la com muita sobriedade. Destruída esta Filáucia, destruída também, estarão todos os pensamentos que provêm dela. Então, isso eles concluem, que o amor próprio, que é a Filáucia, que a gente viu que é o amor irracional, porque a gente viu também que o amor próprio, todo mundo tem. O amor, todo mundo se ama. Todo mundo tem amor por si, isso é normal, natural. Mas o amor irracional pelo próprio corpo, esse é o problema. Todas as doenças espirituais nascem do amor próprio exagerado e irracional. Todas. Então, se você mata o amor próprio, você já deu o passo para matar todas as outras. Isso pra gente serve pra quê? A gente olhar e falar assim, caramba, eu posso já tentar, e talvez facilite a minha vida em todas as outras situações, se eu bater já lá no topo da pirâmide. Ao invés de ficar me matando, tentando acabar com a minha ira, fazendo meditação dentro da pirâmide, né? Tomando chá de erva, de repente, se eu for direto no amor próprio, isso vai me ajudar mais. Se eu conseguir fazer com que a minha filáusia diminua, de repente, meus outros problemas vão diminuir já no embalo. Isso era a observação dos antigos. Mas para a aula de hoje, nós começamos citando aquilo que o próprio Jesus falou em Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ele quis dizer? Que todos nós precisamos, pelo menos uma vez na vida, fazer um jejum de 40 dias. Certo? Que silêncio! Por que não? Não era isso que ele falou, que ele estava falando. Mas a nossa aula começa com essa citação de Cristo. Por quê? Nós vamos falar exatamente da gula, que passa pelas nossas vistas, normalmente, como um problema menor, um pecado menor. A gente sempre acha que a gula é uma besteirinha. E talvez nela mesma, a gula, olhada só nela, talvez não seja tão importante. Mas a questão da gula é saber as consequências dela. E por que os nossos problemas com a gula? Ela pode ser até um pecado considerado menor, mas é um pecado fundamental. O que é fundamental? É algo que está na base. A gula é um pecado que está na base de outros pecados. Ou falando na linguagem que a gente está usando aqui, é uma doença espiritual que está na base de outras doenças espirituais. Só que a gente ainda não consegue, eu tenho certeza que na cabeça de vocês, vocês não conseguem visualizar isso. Porque a gente pensa em gula somente aquela questão de você comer demais. Gula é comer mais do que se deve. É, mas não é só isso. Evagrio Pontico escreveu um livro sobre doenças espirituais, e uma hora ele fala como se a gula estivesse falando, tá? E a gula fala no livro dele mais ou menos assim: meu primeiro filho, a gula falando, meu primeiro filho é o espírito de fornicação. Segundo os pensadores antigos, com base na observação, eles dizem que todas as pessoas que têm problemas sexuais têm também problema com gula. Você fala, pô, mas o cara tá magrinho, né? Saradão, pega todas, esse cara tem problema com gula? É. A gente vai entender por quê. Segundo eles, quais são os filhotes da gula? Diz que o primeiro é esse, mas que diz que a gula dá outros filhotes. Luxúria, mais. Ó, dureza de coração, sono, preguiça, rebeldia, obstinação. Tudo filhote da gula. E nunca que a gente imaginava que era assim. Eu não estava nem preocupado. Comia o que via pela frente. Se vocês são que nem eu, né? Chega no quilo, aí já dá aquela olhada de trás, nem olha para a parte de salada. Eu sei que algumas vão falar que não, né, Cida? Eu não sou assim, mas eu sou. nem olha para a parte salada e já faz aquele cálculo assim, ó. Que tem de gostoso aí? Queijinho. Que tem de gostoso? De lasanha, queijinho e blá, blá, blá. Isso é gula. Claro que é gula. Mas a gula continua falando, segundo Evagrio Pontio. Ela fala assim, ó, de mim procedem um mar de maus pensamentos. São minhas filhas. Da gula, hein? A preguiça. A fofoca. A expressiva familiaridade, sabe aquela pessoa que tudo é amigo de todo mundo. A jocosidade, a contestação, a obstinação, a desobediência, a insensibilidade, a soberba, a arrogância, a ostentação, a oração impura, a agitação dos pensamentos, entre outros. Caramba, a gula fez tudo isso com a gente. Mas só um hábitozinho de comer um pouquinho a mais. Não consigo relacionar. A gente não consegue. A gente não consegue porque a gente vê a gula apenas como o hábito de comer a mais. Mas essa citação, ela serve para a gente já ter uma ideia da consequência da gula. Não, você pegou o último pedaço de bolo em casa. Ai, ai. É meu! Alguns pensadores antigos, aí não são todos, aí eles entram em certa discordância, alguns chegam a dizer que a gula é a origem de todos os males espirituais. Todos. É o primeiro de todos. Segundo alguns, ela estaria na ponta da pirâmide, junto com o amor próprio. Olha a importância que tem isso. Qual é o nome que eles dão para essa doença, a gula? E agora eu vou começar a chamar por esse nome, para que na nossa cabeça a gente não ligue com a ideia de gula que a gente tem. Então, nós vamos chamar de gastrimargia. O que é a gastrimargia? É a loucura de estômago, né? A loucura do estômago. A loucura do ventre. Gente, a gente tem que entender que quando a gente fala de gastrimagia, o problema não é comer. Aliás, nós precisamos comer. O problema é a nossa atitude diante da comida. Qual a atitude espiritual que nós temos ao comer? Muitas vezes a nossa atitude é uma atitude doentia diante da comida. Ainda que se coma pouco. Não pense que vocês, magrinhas, estão fora dessa. Não tem essa. Porque você pode comer pouco, mas ter uma atitude diante da comida também doentia. De rejeição, por exemplo, no meu caso contrário, de rejeição à comida. Então, isso também é uma doença. Também é uma doença. Porque eu estou passando mal já, de tanto falar de gula. Então, às vezes, você vai ter que buscar um motivo. Por que eu rejeito a comida? Pode ter vários motivos, Dri. Não sei o teu caso, mas pode ser, por exemplo, tem pessoas que rejeitam a comida porque amam demais o seu corpo. Entendi. É um motivo. Entendi. Né? Então, já é um problema com a comida. Eu tenho outro problema com a comida. Se eu ver um pedaço a mais no prato dela e ela deixar, eu vou lá e como. Essa barriga não é fácil de se manter. Criar e manter. Na verdade, a comida que não é você, que ela se põe na sua frente. Ela que não... E aí tem um pensador chamado Doroteu de Gaza, que ele falou isso, escreveu isso. Quando um guloso come um alimento que lhe agrada, é de tal modo dominado pelo seu prazer que o guarda durante muito tempo na boca, mastigando-o longamente, engolindo-o a contragosto, por causa do grande prazer que experimenta. Por exemplo, tem pessoas que amam a gastronomia, né? São apaixonados por aquilo, sentem aquele prazer, né? Aquela coisa que a comida, às vezes não comem muito, mas tem um prazer enorme. Volto a repetir, eu não estou falando nada, vocês estavam na aula passada e lembro que eu falei do prazer. Tudo bem, não é, o problema não é o prazer. É a nossa atitude espiritual diante da comida. Esse, não sei porque eu apontei para ti, mas alguma coisa me lembra de você. Esse guloso, é outro tipo, se chama laimargia, acho que é isso, laimargia. que é a loucura da boca. Não tem a ver com fome, não tem a ver com saciedade, mas tem a ver com aromas e sabores. Olha aqui, os homens naquele tempo já falavam disso. Porque sempre foi igual, gente. Não pense que mudou, não. Muda a sua capa, mas o homem sempre foi igual. É aquele que procura alimentos refinados. Agora tem o da gastrimagia, que é aquele que está preocupado com a quantidade. Né? Você traz o prato, você faz, né? A pessoa vai, faz o prato, tem 6 pessoas para comer. O que sofre com a gastrimagia, ele já olha para o pote e fala, será que vai dar? Ou então qual é o maior, né? Ou então fica olhando os pedaços, né? Vem a pizza, aquela pizza mal cortada, né? Que vem um pedaço assim, outro assim. Ele já fica, quem é que vai pegar o maior? Se você for parar para pensar, você tem um pedaço de pizza assim, outro assim, no teu estômago, nem na tua cabeça, nem no teu sabor, vai fazer diferença nenhuma. Vai dar um pedacinho ou dois a mais. Mas a cabeça do gordo é uma droga. É uma porcaria. Eu sei, essa aula eu falo assim, de conhecimento de causa. Eu sei como isso funciona, gente. Agora, eu começo a pensar em mim. Esse curso serve pra mim. Em primeiro lugar. Tanto que sábado passado, eu acordei, né? Minha sogra me ligou, a gente conversou sobre isso, e eu mesmo acordei pensando, eu tenho que fazer algumas coisas, porque eu estou lá ensinando algumas coisas que eu preciso colocar em prática, porque isso me afeta. Então, o primeiro que está aprendendo sou eu. Amanhã você tira as pastilhas para comer. Não tanto, Wesley, não tanto. Então, essa é uma doença espiritual, por quê? O que importa é a nossa atitude diante da comida. O que é a comida, gente? A comida nada mais é do que um dom de Deus. Deus nos deu a comida. Ela serve para o nosso sustento. Deus nos deu para que nós nos sustentássemos. E o prazer, olha que coisa linda, o prazer que ele coloca na nossa língua, porque... né? No paladar está na língua, é uma coisa que Deus fez para que nós tivéssemos prazer, fôssemos impulsionados a comer. Se nós não tivéssemos isso, imagina o trabalho que dá fazer comida. Ah, eu não faço, eu como na rua. Então o gasto que dá. Se nós não tivéssemos um mínimo de prazer com isso, nós não comeríamos. Basta você ver, quando você está numa tarefa muito legal, muito gostosa, você até esquece de comer às vezes. Aí você vai comer quando você sente, já doeu teu estômago, e fala, ah, eu tenho que comer. Então vê bem, olha como Deus faz as coisas. Ele já coloca o prazer para que nós tenhamos o impulso de comer. Isso não serve só para comida, isso serve para o sexo, isso serve para outras coisas. Então, a comida é um dom de Deus e é bom. O sabor é uma coisa boa. Agora, qual é a nossa atitude diante da comida? Lembra quando eu falei daquilo que Agostinho narrou? Da noiva que recebe um presente do noivo e fica tão encantada com um anel de presente que ela esquece do noivo? Às vezes, a nossa atitude diante da comida é exatamente essa. Nós olhamos a comida apenas como algo que nos dá prazer. E não lembramos que a comida é um dom de Deus. Não lembramos que a comida está ali porque Deus proporcionou aquilo para a gente. Então, em primeiro lugar, qual deve ser a nossa atitude espiritual e saudável diante da comida? Se é um presente de Deus. Aproveitar. Hã? Agradecer. Mas, eu não estou falando só do Senhor, obrigado pelo alimento, amém. Ué! Aliás, depois dessa aula, não vamos fazer mais aquela brincadeira. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Porque a questão não é essa. Não é apenas agradecer antes, mas a atitude de comer em ação de graça. Comer lembrando que aquilo é um dom de Deus. é uma graça divina. Comer é um dom de Deus. A comida é uma graça divina. Isso tem me feito pensar a minha atitude diante da comida. Não é saudável o que eu faço. Não é bom o que eu faço. Comer errado, comer com os olhos como eu como, não pode fazer bem. Todos nós sabemos que uma pessoa que come muito, come errado, ela fica cansada, sonolenta, ela fica dispersa. Não são só os pensadores antigos que falam isso. Os médicos falam isso. Até as pessoas costumam dizer, ah, estou até triste. Tristeza do Eros e Thanatos. Por quê? Porque você comeu mais do que devia normalmente. Então eu olho para mim e falo assim, Fábio, poxa, você está tanto tempo orando por disciplina, mas você não cuida da primeira doença que você tem, que é a gula. Hã? Como que o Espírito Santo vai me conduzir a uma disciplina como eu quero? Porque eu preciso, nas minhas atividades, eu preciso ter disciplina para estudar, para ler, para fazer, escrever, preparar. Preciso de muita disciplina, que eu não tenho. Eu sou caótico. Mas se eu estou buscando isso, eu tenho, preciso combater a primeira doença que eu tenho, que é a gula. E a gula aqui, gente, vocês já viram, não é isso. Isso aqui é uma hipérbole. A gula é a atitude errada, espiritual errada, diante do alimento. Qual é a atitude espiritual que hoje eu tenho? É olhar para aquilo como algo que vai me dar prazer. Olha, que gostoso, vou comer. É um egoísmo também, você acaba sendo egoísta, né? Então vou lá, egoísmo. Então nós voltamos para onde? Olha como os observadores antigos tinham razão. Volte para o topo da pirâmide, o amor próprio. Estou preocupado em me dar prazer e alegria, então a minha atitude diante da comida já começa errada. Então vê que eu passei pela filáusia e agora estou na gula. Fábio, isso serve para quem está fazendo a comida também, né? Para tudo. Tá, é a sua atitude diante dela. Alguém faz? Por que você faz a comida? Por que você come? Ah, estou falando a verdade. Estão tudo aí. Como você come? Qual é a sua atitude? Por que você come? Claro, gente. Se as coisas têm um bom sabor, são para ser aproveitadas. É para isso que existe. Mas qual é a minha atitude espiritual diante disso? Agora, sejam sinceros. Quantas vezes nós pensamos em Deus quando nós comemos? Não pensar em Deus de uma maneira beata, eu não estou falando moralmente, estou falando lembrar de que aquilo é um dom de Deus que Deus me deu. Não sei qual é a necessidade de vocês, mas eu sei a minha. E passa por isso. Não sou nem um guloso, ela sabe que eu não sou um exagerado de comer, de ficar, não faço isso. Mas eu sei como meus olhos olham para uma comida. E eu sei que isso não é bom. Porque eu quero me disciplinar em outras áreas. Mas se eu não me disciplinar na área mais fundamental, mais básica da minha vida, será que eu vou conseguir me disciplinar nas outras? E essa é a grande questão. A gente não pode trocar, obrigado, Zaki, o Criador pela criatura. Por isso nós devemos dar graças a Deus. Mas não só dar graças a Deus, mas comer em ação de graça. Aí a gente sai um pouquinho da comida, gente, e vai para a criação toda. A Bíblia fala que a criação de Deus é boa. É boa porque foi Deus que fez. Então, se é boa, ela é para ser usada. É para ser, de alguma maneira, desfrutada. Mas a gente jamais pode trocar nada da criação pelo Criador. Então a gente já começa a fazer um exercício que sai do problema da gastrimagia, mas que trabalha em paralelo com ela, e vai ligar com qualquer outra coisa da nossa vida. Bens, pessoas, tudo é criação de Deus. Mas jamais eles podem tomar o lugar de Deus. São dons de Deus. Tudo é dom de Deus. As pessoas que te rodeiam são um dom de Deus. Os bens que você pode ter são um dom de Deus. Mas a partir do momento que eu tenho esses dons como aqueles que vão solucionar o meu problema, é aí que eu começo a me dar mal. Esses dons, eles têm que existir apenas para que nos elevem a Deus. Eu tenho que olhar para a comida e falar, olha como Deus é bom, obrigado. E aproveitar. A bebida também. As pessoas. Olhar para a esposa, para a esposa, para os filhos e falar, um dom de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, assim, a gente começa a entender por quê? A gastrimagia está ligada com a luxúria. O que é a luxúria, se não você enxergar a pessoa como algo a ser desfrutado? A luxúria é você olhar para uma pessoa, não como uma pessoa, mas como um objeto de desfrute que vai te dar prazer. Tem pessoa que sai com um, sai com outro, sai com outro, sai com outro. De quem ele gosta? Dele mesmo. Todas essas pessoas não se diferem muito na atitude de um pudim. São pudins a serem desfrutados. O prazer não é igual, é verdade. Mas a atitude espiritual que a pessoa tem é igual. A mesma atitude que ela tem ao olhar uma lasanha, ela tem ao olhar uma mulher. Ou um homem. É trocar o dom. Achar que o dom de Deus vai trazer a felicidade. Não. O dom de Deus é para ser conduzido, para te conduzir a Deus. Nós não vamos encontrar felicidade nas coisas, nunca. Por quê? Porque as coisas não têm poder para alimentar o nosso espírito. Nosso espírito só pode ser alimentado pelo Espírito. Então o que importa nisso tudo é a nossa atitude espiritual diante das coisas, diante do alimento, diante das pessoas, diante do sexo e diante de qualquer outra situação. É a atitude espiritual. O que é? Vocês entendem bem quando eu falo atitude espiritual? Porque eu sei que na cabeça de algumas pessoas, por décadas de palavras mal usadas, quando a gente fala em atitude espiritual, parece uma coisa vinda do outro mundo. Atitude espiritual parece que é uma coisa assim meio mística. Não. Atitude espiritual é a atitude sua do espírito, do seu ser interior. Tudo que envolve isso é a tua atitude espiritual diante das coisas. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a nossa atitude espiritual diante da criação de Deus? Vê que Adão trocou. Na verdade, Eva primeiro. Trocou a criação, o Criador pela criação. Eles tinham tudo de Deus. Preferiram ficar com um fruto. O que está simbolizado aí também? Que o homem trocou Deus pela criação, escolheu a criação. E daí surgiram todos os problemas. Os nossos problemas começaram daí, pela troca do primeiro casal. Trocar Deus pela criação. E aí a gente olha para a nossa vida e pergunta, quantas vezes a gente troca Deus pela criação? Pela comida, pela bebida, pelas pessoas. Achando que essa criação vai ter a força de nos trazer a felicidade e o alívio que a gente quer. Mas não esqueça que esse buraco que está no nosso coração é o anseio do nosso espírito por Deus. A gente só não percebe isso. A gente só não tinha entendido isso. Mas é o anseio do nosso espírito por Deus. E sendo esse anseio, ele só pode ser saciado por Deus. Então eu sinto aquele vazio. Vou comer. O que, que vai acontecer? Você vai comer, vai ficar cheio, vai ter alguns minutos de prazer, de esquecimento. Depois vem a culpa, o arrependimento, né? E o vazio volta. Porque a comida não vai trazer isso. Só a comida? O sexo é a mesma coisa. Não vai. Vai ter um momento de prazer. Mas ele não vai saciar a tua alma. E é o que vai acontecer. Eu sempre, aqui quando a gente faz as aulas, algumas aulas eu falei sobre isso. Você se pensar com 80 anos, 90 anos de idade, é um baita exercício. O que eu quero? Eu tenho que olhar para aquela pessoa, me imaginar com 80 anos e imaginar uma pessoa. Agora imagina você que investiu a tua vida toda nesses prazeres menores como solucionadores da tua alma. Então vamos dizer, o cara investe na comida. Tem gente que é assim, comida, comida. Tudo que acontece vai lá, o que importa é sair para comer bem e tal, acha que aí está a felicidade. Aí chega com uma certa idade, descobre, por exemplo, que tem diabetes. Acabou. Acabou. Cadê a alegria dessa pessoa? A pessoa se destrói. Ou então, o cara investe em sexo. O negócio é pegar todas. Até o dia que broxar e não levantar mais a criança. Aí o que, que acontece? Acabou a festa. Aí fica triste, fica chateado. E não pense que é só nessas coisas. Às vezes a Letícia falava pra mim assim, ó, oh, tu fica lendo aí, se um dia tu ficar cego. Não, deixa eu explicar. Quando ela achava que eu estava exagerando nisso. Mas é verdade. Porque também isso é criação. Isso também está abaixo de Deus. Eles têm que ser úteis para me levar a Deus. Mas se eu esquecer Deus e ficar aqui, como um intelectualoide, e se acontecer de eu ficar cego? Braille deve ser Braille. Difícil pra caramba. Vai arrumar livro em Braille. Não dá nem pra fazer download, né, em Braille. Então imagina, realmente é isso. Uma coisa que parece alta, né, altamente de nível alto, mas de repente você trocou e perdeu. Então essas coisas não vão te saciar. E aí você vai chegar, por exemplo, em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escreveu uma obra maravilhosa, vastíssima. Tanto que eu me gabava, eu tenho dois livros laranja, assim, grossões. Eu falava, eu tenho a Suma Teológica. Descobri essa semana que não, a Suma Teológica tem 5 volumes daquilo, eu só tenho 2. Pra você ter uma ideia. Ai, que babaca, eu achei que tinha tudo aqui. Não, só tem... Não tenho nem um terço da obra. Tem um terço da obra aqui. Aí... esse homem chega no final da vida dele e fala assim, no leito já, de morte quase, diante disso que eu estou experimentando agora, no meu leito de morte, tudo que eu escrevi é palha. Tomás de Aquino, talvez o maior pensador cristão de todos os tempos, tudo que eu escrevi é palha diante do que eu estou entendendo agora. Porque a gente não pode investir a nossa felicidade. É um conselho prático. Não é moral, é prático. Se a gente investir a nossa felicidade nas coisas da criação, nós vamos ter apenas prazeres momentâneos, mas nunca saciar a nossa alma. Jamais vamos saciar a nossa alma. E a gastrimargia, ela entra aqui como o desejo fundamental. A necessidade fundamental, por isso que ela começa por ela. Porque a gula é a coisa mais básica que a gente tem. A gente sempre come, a gente vai sempre precisar comer. E ela está ali no comecinho de tudo. Nós somos naturalmente, espiritualmente cegos. E quem pode abrir a nossa visão é o Espírito Santo. Só assim a gente vai poder enxergar além do alimento, além da comida. Você fala esse curso para uma pessoa que não é cristã, ela fala, você está louco. Nem acredita em Deus. ela só vai ver a comida. Mas você é cristão, você tem o Espírito Santo que pode te abrir esse olhar. Você olhar para uma comida e falar, dom de Deus, vou comer com gosto, agradecendo a Deus. Por quê? É o que eu falei, o problema da comida é o de menos. Mas lembrando que o mau uso dessa comida pode estar me acarretando outros problemas. De preguiça, de obstinação, de luxúria. Que eu achava que eu ia combater lá, diretamente na luxúria. E às vezes o combate não é direto. Tem que vir antes. Tem que ser um tratamento anterior para combater a luxúria depois. Né? Ah, vou combater a luxúria, vou me trancar no quarto. Adianta se os teus pensamentos vão estar lá? Entende? Então, tratar a gula, que é fundamental, é algo básico da nossa vida, talvez seja um caminho para a gente começar a tratar problemas posteriores. Por quê? A gula é um pecado ou uma realidade quase que universal. Todo mundo tem gula. Viu, Cida? Então... Todo mundo tem gula. Só no pensamento, então, a gente já pecou. Né? Não, a questão não é pecado. Volto a falar. Eu não estou tratando, mas vê bem, para não desvirtuar o teu pensamento. A questão não se preocupa com o pecado. Gula é pecado. Aquilo ali é pecado. Mas você tem que se preocupar não se você está pecando agora. A questão é essa. É se... Às vezes, problemas que você tem de controlar a tua vida não estão passando, por exemplo, pela gula. Às vezes, você pode ter um problema assim, poxa, eu não consigo controlar, não consigo ver um rabo de saia, não, esse é o caso, não consigo ver um rabo de saia sem me mexer, sem ficar tocado. E, às vezes, você quer controlar isso diretamente. Ah, não vou fechar meus olhos, não vou olhar... Quando, de repente, se você pensar, pode ser que você tenha um problema de gula anterior, que se você conseguir, de alguma maneira, controlar, vai te facilitar na hora de controlar esse outro problema, que é um filhote da gula. Você está entendendo onde eu quero chegar? Não importa aqui se é pecado ou não. Pecado a gente já sabe que é. Todas essas doenças são pecado. Mas importa a gente tentar identificar onde pode estar o problema para eu poder controlar a minha vida de alguma maneira. Percebe que a gente, quando a gente fala de gula, e claro que a gente vai falar de olhar o alimento de uma maneira diferente, a gente já pula no siri, né? Fala assim, ah, meu Deus, não, isso aí não, pô, a vida já é tão difícil, eu ainda vou ficar me controlando nessas coisas, que difícil. Mas percebe, isso vai passar da tua necessidade, do quanto você identifica a necessidade de mudança. Lembra que eu falei que um princípio para esse curso é você identificar que você é doente, que você tem uma falha que precisa ser minorada, não nunca consertada completamente, mas minorada. Agora, é a questão de identificação, de reconhecimento disso. Quando a Bíblia fala arrependei-vos, é isso, gente. Tem gente que não entende e fala assim, ah, eu vou me arrepender do quê? Eu nunca fiz mal para ninguém. Mas a questão não é, é se arrepender do seu próprio estado de pecado. É olhar para si e falar, pô, eu sou pecado. E quando você olha isso, você vai identificar um monte de doenças espirituais, que são doenças de atitude, doenças da alma. Agora, se você não identifica, tudo bem. Mas se você identifica... Então você já está dando o primeiro passo. Só que as pessoas falam assim, ah, mas comida. Só que é o seguinte, percebe como, muitas vezes, se a gente tem um outro tipo de problema qualquer, a gente não mede esforços para resolver. Eu preciso pagar a conta. Vai estourar. Eu preciso pagar a conta. Aí vai e come, já pega... Não, já tenta fugir. Mas, por exemplo, aí o patrão fala assim, ó, tá liberada a hora extra aqui no trabalho. O cara fica até meia-noite todo dia para ganhar mais, vai trabalhar feriado e tal, porque é um esforço, é, mas ele sabe que ele vai ter um dinheiro para pagar a conta. Ele vai fazer esse esforço. Né? Porque ele reconhece que tem um problema e ele decide sinceramente que ele quer resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema. E não resolve? Não. Não, não vou nem entrar nesse detalhe. A vida até resolve. Você precisa pagar a conta, vai ter que pagar um agiota. Você resolve, ou se resolve. Pagou o agiota, pô, me livrei dele. Mas imagina, por que que a pessoa faz isso? Porque ela reconhece que ela tem um problema e ela precisa resolver. Por que a gente, às vezes, quando fala, por exemplo, da comida, a gente, ah, não, isso não. Porque a gente não reconhece que há um problema. E se a gente não reconhece que há um problema, a gente não vai querer resolver. Porque eu falei de mim. Eu reconheço que eu tenho um problema, que não é segredo pra ninguém, até porque eu tô falando, mas quem me conhece sabe que eu sou um doido da vida, de desorganizado e caótico, e quero resolver esse problema, no nome de Jesus. Mas eu já reconheci, eu reconheço que tenho, e quando eu vejo isso, eu falo, de repente, é por aí o caminho. Então, eu estava fazendo um comentário, e eu lembrei de uma situação de uma amiga minha, que ela, assim, visivelmente, você olhava para ela, você via que era uma pessoa meia depressiva, meio para baixo, mas como ela tinha uma profissão boa, ela tinha que manter uma postura, né? Aos outros assim não percebia. Aí um dia ela falou para mim assim, Ju, você precisa mudar, tá sabendo que tá fazendo pilates. Você precisa mudar a tua alimentação para você ser uma pessoa diferente. Bom, não, as pessoas dizem. Então, mas deixa eu completar, só para tu entender. E aí eu falei, nossa, tá me interessando, porque essa pessoa, aparentemente depressiva, com uma postura, uma imagem completamente abstrata, que aquilo ali, né? Aquilo ali não existe. Eu quero ver onde ela vai comer. E ela me levou num restaurante natural. Uhum. Aí nós chegamos lá, aquele restaurante, ela fala para mim, você está vendo? Todas as pessoas daqui, olha, são todas estudadas, entendidas, olha como a gente come. Era lógico, restaurante natural, sabe, tudo pouquinho, é aquela coisa assim. E eu olhando eu vi ela comer, beliscar aquelas coisinhas, aí depois que ela saiu de lá, que nós entramos no carro, ela começou a chorar. Porque não é porque a pessoa come comida natural dela, que ela não sofre disso. Ela pode sofrer de laimagia, gastrimagia, ou ela pode sofrer de um outro problema. Ela pode... Por quê? A questão é a seguinte. Por que você come? Por que você come comida natural? Por quê? A questão é essa. Pra quê? Por quê? Se você come por causa do teu corpo, será essa a atitude espiritual correta? Se você come... porque você quer parecer diferente, será essa a atitude correta? Então a questão não é o que come, mas por que você come aquilo. Voltemos para o meu caso. Eu olho para uma lasanha e falo, não posso perder. É minha. Por que que eu como aquela lasanha? Apenas para suprir um prazer. Um prazer momentâneo. A questão não é moral. Eu posso comer e pode ser prazeroso. Claro que pode, gente. Mas eu estou preocupado com a minha atitude diante daquela comida. Por que que eu fiz aquilo? Porque se eu faço isso com a comida, quem me garante que eu não vou fazer o mesmo com a pessoa? Quem me garante que eu não vou fazer o mesmo com as outras coisas da criação? Se a comida, que é o mais básico, eu olho para ela como algo a ser consumido, quem me garante que eu não vou fazer isso com as outras coisas também? Então a questão é essa, por que não combater isso que é o mais básico? Por que não combater isso que é o mais básico e talvez me facilite a combater outras coisas que não são tão básicas? Essa é a questão. Porque os problemas dessas doenças espirituais não estão no corpo. Não está nas coisas, está aqui, ó, na nossa cabeça. É um problema, fala da fantasia, da nossa atitude mental. É aqui que está o problema de tudo. E é aqui que nós temos que mudar, é aqui que nós vamos fazer a alteração para conseguir mudar as coisas como elas devem ser. Prazer e realidade são distintos. Prazer é do corpo, mas a felicidade é da alma e do coração. Buscar a felicidade no físico é um princípio errado. A gente não vai achar nunca. Isso é uma lógica. O que nós, quem está interessado em acertar essa questão, ela tem que pensar o seguinte: eu tenho que mudar a lógica da minha cabeça. Por que que eu faço as coisas? Por que eu ajo desse jeito? É aqui que tem que mudar. Então, falando da coisa mais básica, da gastrimagia, da gula, por que eu como? Para que eu como? Qual é a minha atitude diante da comida? Eu quero, eu vou comer, mas por que que eu vou comer? Para quê? É a atitude básica que a gente precisa ter. A lógica do mundo qual é? Eu falei mudar a lógica. Qual é a lógica do mundo? Que você precisa ser feliz. Gente, não tem nada demais. Eu já falei aqui que a felicidade é um impulso natural nosso. Todos nós queremos ser felizes. E buscamos isso. O que nós fazemos é errar onde? Onde achar essa felicidade? Agora, a lógica do mundo é: você quer ser feliz? Então se satisfaça. Se satisfaça. Por exemplo, se de repente eu decido não comer pizza mais, o que já garanto que é praticamente impossível no meu caso. Mas, Fábio, eu decidi porque agora eu quero me manter regrado. Eu tenho esse direito, não tenho? E acho que seria muito bom para mim, porque pizza não tem nada de muito nutritivo. É só prazer mesmo. Mas vamos dizer que eu decidisse não comer pizza mais. Aí eu saio com vocês, falo, não, não vou comer, eu decidi não comer mais. Aí saio com outra pessoa, não, decidi não comer mais. Aí, o que vão começar a falar? Eu quero ser santo. Ah, o Fábio é uma pessoa triste, ele nem come mais pizza. Não é isso que vão falar? É frustrado. É frustrado. Por quê? Porque a lógica do mundo é essa. A felicidade está nas coisas. A felicidade está em viajar. A felicidade está em namorar. A felicidade está em casar. A felicidade está em comer. A felicidade está em fazer sexo. Não está, não. Não está, não. Você tem prazer nessas coisas, mas elas não vão te sustentar. Não vão sustentar a tua alma. Quantas pessoas a gente conhece, gente, que faz tudo isso em abundância e é triste em profundidade? Quantas pessoas? E quantas pessoas eu conheci que eram simples, não tinha muita coisa na vida, mas encontraram um sentido espiritual para isso. E aí você fala, pô, o cara era feliz, você não viu o cara resmungar de nada. Ele não era santinho. Essa é a confusão. Ah, o cara é assim porque ele é beato, santinho. Não, não. Ele não era santinho. Ele tinha tanto pecado quanto nós. Mas, de repente, ele encontrou aquilo que realmente sacia a alma dele. E aí o cara saciado na alma. Você pega a vida de Paulo, por exemplo, a gente sempre cita porque é bem simbólica. Um homem que largou toda a posição e tal para viver uma vida... Desculpa o termo, desgraçada. Tomando porrada, perseguição, sofrimento. Mas você vê a alegria e a felicidade dele. Porque naquilo estava a solução da alma dele. Falava para Paulo, ah, Paulo, vamos comprar uma bela casa. Ah, que casa, filho? Isso aí não me serve para nada. Eu não estou dando esse padrão para a gente. Não é isso, gente. Nunca confundam essas coisas. O que eu falo é aonde está a solução. E às vezes nós estamos doentes, sofrendo, tendo problemas na nossa vida sérios, porque estamos buscando a solução da nossa alma nas coisas, e não vem. E às vezes tratar a gula é o primeiro passo. O diabo veio com essa lógica. E sabe o que a gente devia fazer? Entrar no PROCON contra o diabo, porque o diabo prometeu que se você fizer essas coisas, você seria feliz. E a gente faz as coisas e não é feliz. Porque o diabo é mentiroso desde o princípio, gente. A questão é, onde está a felicidade? Eu já falei, numa aula preliminar, que não fique com medo. Ah, felicidade, não posso buscar. Não é questão de buscar, você naturalmente vai buscar felicidade. Naturalmente você vai buscar felicidade, porque a tua alma se impulsiona para isso. Até o suicida, de alguma maneira, busca a sua felicidade. Porque ele está buscando solucionar o problema dele. A vida dele está tão insuportável que ele prefere ir para um outro lugar, que ele talvez não sabe o que é, mas ele acha que é melhor, que vai parar o sofrimento dele. Ou ele acha que vai sumir e vai acabar o sofrimento. Então todos estão buscando a felicidade, e isso é natural. A questão é saber que a felicidade, ela não está em nada, apenas em Deus. E isso não é papo religioso. É realidade do fundo da nossa alma. Isso nos faz pensar se muitos dos nossos problemas não vêm desse desvio. Comida é uma coisa boa, mas nós é que estamos doentes e tratamos mal a comida. Mesmo os magrinhos em suas eternas dietas. Magrinho, ele está em dieta sempre. E aí, percebam que tem alguns magrinhos que estão sempre em dieta e sempre reclamando da comida. Isso é ruim. Aí fica mal-humorado, né? Quem faz dieta sabe que fica mal-humorado. Eu fico mal-humorado quando faço dieta. O que mostra isso? O quanto nós somos escravos da comida. Porque se nós fazemos jejum, ah, vou fazer um jejum. No final do jejum, tu tá uma pessoa insuportável. Dor de cabeça, enjoo. Isso mostra o quê? O quanto nós dependemos da comida. Ainda olhando pro relógio. Isso mostra, gente, como nós somos escravos dessa bendita comida. Três horas. Né? Dá 2h59 e já vem. Isso mostra realmente a nossa má relação com a comida. Isso é sabedoria antiga. Por exemplo, você pega a escola de Atenas, eu acho que era, não sei se era platônica ou os peripatéticos, eles tinham várias instruções, né? E uma delas é comer pouco antes de estudar. Eu já sabia, porque sabia que se comesse muito, não ia estudar. De repente, ó, você está lá em oração, você tem um problema, todo dia você vai orar e você não consegue se concentrar. Será que não há um problema com a comida aí? Não, às vezes a má relação com a comida te traz esse excesso de pensamento. Quando você come muito é assim. Você fica com excesso de pensamento, sonolento. Ou então você não come porque a tua relação com a comida é tão ruim, que você não pode nem se dar o luxo de comer. Que você sabe que se você entra nessa de comer, você não para mais. Isso mostra a nossa má relação com a criação. Então, a gente tem que trabalhar isso. Tentar trabalhar isso, se você quer se resolver em algumas questões espirituais, de repente o problema está aí. Em Efésios 3, 18, para vocês verem que não é nenhuma loucura que está sendo falada aqui. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento. Não, desculpa, não é esse texto. Efésios, eu vou ler aqui. Eu vou achar aqui para vocês, peraí. Peguei errado. Mas é fácil achar, gente, esse texto. Fácil. Só dar a palavra ventre e dar a palavra, por exemplo, glória. 1. Filipenses, eu marquei Efésios. E Filipenses 3:19, 3:18, primeiro. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja o ventre como símbolo do amor pela criação. Só pela criação. E Paulo fala que o destino deles é a perdição, porque eles trocaram o Criador pela criatura. Mas interessante aqui para o nosso estudo é, o Deus deles é o ventre. Será que a comida às vezes não toma um aspecto idolátrico na nossa vida? Gordinhos ou magrinhos? Lembrando que às vezes essa relação idolátrica com a comida vai se estender com uma relação idolátrica em outras coisas. Qual é, então, a solução? O que devemos fazer para melhorar isso? Depois dos comerciais. Vamos tomar um café e depois a gente continua. Comer alguma coisa. Como a aula está seguindo, eu só comprei um cafezinho e uma bolachinha para cada um, tá bom? Para a gente manter o nível. Sem açúcar. Aquela bolachinha ali. Tem três.